Estou recebendo no estúdio o professor Fernando José Martins, ele que é diretor-geral do campus aqui de Foz do Iguaçu, da União Oeste, Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Guilherme. Bom dia, ouvintes. É sempre uma satisfação estar aqui com vocês. Vamos falar aí sobre a programação alusiva, né, aos 40 anos da chegada do ensino superior aqui à cidade de Foz do Iguaçu, né, 2019, marcando justamente este acontecimento importante. Semana que vem você vai ali à Câmara Municipal falar, inclusive, sobre essa data? Sim. Bom, nós esse ano comemoramos aí 40 anos do início da primeira turma que entrou na FACISA, né, que hoje é a União Oeste, e nós estamos fazendo já uma série de comunicações ou de comemorações sobre esse movimento. É importante ressaltar que 40 anos de ensino superior é uma história aparentemente curta, né? Quando você chama a história propriamente dita, mas ela é uma história muito profícua para Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu sai da criação de dois cursos de graduação, contábeis e administração, para hoje ser um polo universitário. Eu acredito que isso é importante. Não vamos, talvez, focar tanto na história da União Oeste em si, mas nós temos que olhar para a cidade de Foz do Iguaçu e compreender que é uma instituição, uma cidade que tem três instituições aí de ensino superior público, né? Para uma cidade média do tamanho de Foz do Iguaçu, isso é um campo muito grande. E ainda tem toda uma rede de apoio privado e à distância e comunitária, como são as outras co-irmãs universidades. Bom, mas falando especificamente então dos 40 anos, a Câmara de Vereadores abriu um espaço na Palavra Livre na sessão de quinta-feira que vem. Nós vamos aproveitar esse espaço para falar sobre a data e para também socializar com a comunidade, com a imprensa, com todos os órgãos de comunicação da cidade, como que vai ser o cronograma dessa ação. Como diz a meninada, para não dar spoiler, eu vou falar só de uma, né? Aqui, nós, que tem a ver com a Câmara, porque na Câmara, a Câmara também, né, no dia 22 de agosto, na sessão de 22 de agosto, vai fazer uma homenagem a esses formados, a essa primeira turma, então nós vamos anunciar as ações, entre elas, essa ação. E no mesmo dia, na quinta-feira que vem, além da, na Câmara é de manhã, nós vamos fazer os anúncios todos, e a primeira atividade posterior à Câmara já é à noite, com uma atividade que estão todos convidados, né, um debate ali com os professores e estudantes da primeira turma, né, o professor Pazini, que ainda é professor, e o professor Leônidas, que foi aluno da primeira turma e já foi diretor da instituição, e o professor Elias Dandolini, que também foi estudante e professor, ambos aposentados. Esses dois últimos vão fazer um debate sobre essa história. E é até interessante você citar os nomes dos professores, né? Porque realmente eu acho que todo mundo que passou ali pela União Oeste em algum momento teve aula com Pazini, contato com Leônidas, enfim, são nomes aí que vão formando até um pouco da história do campus, né? Ah, sim, e da cidade. Eu acredito que os empresários dessa área do setor, como você disse, tiveram contato em alguma ocasião da sua vida acadêmica com esses profissionais, e se nós olharmos para a constituição da cidade, eles estão em todo lugar. Então, na cidade inteira, nas instituições de ponta, esparramados pela região, né? Eu já contei aqui, eu acho, que fizemos aí na posse dos novos gestores uma visita a todos os municípios que mandam diariamente alunos para a União Oeste, que são 10 aqui ao redor. Todas as prefeituras contavam, ou em sua administração direta, ou ali no secretariado, com egresso da Universidade, da União Oeste. E até quando foi feito aí, né, quando foi feito o primeiro evento lá na União Oeste para falar dos 40 anos, vocês fizeram convite a todas as instituições, né, de ensino superior aqui na região. Porque a ideia é isso, né, celebrar essa marca aí, porque a FACISA que deu origem à União Oeste foi a pioneira. Sim. Mas, né, hoje nós temos toda essa caracterização de Foz do Iguaçu aí começando cada vez mais a criar essa cara de cidade universitária? Sim, foi muito interessante a sessão do Fórum da Comunidade, que nós lançamos mesmo o marco dos 40 anos e tivemos adesão de todas, praticamente todas, né, as instituições de ensino superior. Fizemos um painel com essa história, tiramos alguns encaminhamentos, inclusive algumas ações dessas são parte dos encaminhamentos que nós tiramos ali. E um deles que ainda está pendente, que nós vamos fazer durante esse período também, fazer o agendamento, socializar, é a criação junto ao CODEFOS, vamos colocar para a diretoria do CODEFOS, para criar uma Câmara de Ensino Superior. Né? Já tem uma Câmara de Educação no CODEFOS, mas uma Câmara de Ensino Superior para congregar essas universidades, essas instituições, para que os dirigentes e as instituições possam pensar organicamente um pouco do desenvolvimento da cidade e aproveitar esse potencial. Né? O próprio CODEFOS, já na concepção e na caracterização dos polos de desenvolvimento de Foz do Iguaçu e região, indica o ensino superior. E é preciso consolidar, nós precisamos aproveitar, de fato, ainda que pese todo o momento... não digo aversão, mas de questionamento, vamos chamar assim, a era da universidade questionada, nós aqui em Foz precisamos acolher essa universidade como ela é, como potencial, como ferramenta de desenvolvimento da cidade. E é um ponto que eu acho fundamental até tocar, porque, né, falamos aí 40 anos, né, 40 anos na 1979. Não é um passado tão distante assim. E é preciso recordar que em 79 surgiram os dois primeiros cursos, né, Administração e Ciências Contábeis, e antes disso, obrigatoriamente, quem terminava o segundo grau, né, o que hoje é chamado de ensino médio, precisava sair de Foz do Iguaçu, ou seja, a chegada do ensino superior foi uma mudança bastante importante para a cidade, né? Sim, nós começamos a primeiro estancar essa questão de exportação de cérebros, porque efetivamente é isso que acontecia. Você tem mentes brilhantes que queriam desenvolver em termos universitários, acadêmicos, suas capacidades, iam para Curitiba ou para outras cidades, Maringá, Londrina, Paraná, ou até para outros lugares do Brasil e do mundo. Nem todos voltavam, né? Infelizmente, a maioria não voltava, né? Você tem grandes personalidades que fizeram esse caminho, que tem um carinho enorme por Foz do Iguaçu, mas foram fazer a sua carreira acadêmica fora e não voltaram. Esses cursos começados há 40 anos e todos os outros que vêm se consolidando durante esse tempo, vai contribuindo para que a formação de profissionais fique restrita. E hoje nós temos um fluxo inverso. Tanto nós como as outras instituições, mas principalmente nesse caso a UNILA, ela traz cidadãos do Brasil e do mundo inteiro para Foz do Iguaçu, e às vezes acontece desses sujeitos se estabelecerem em Foz do Iguaçu e trazerem a contribuição profissional, acadêmica, de inteligência, de ciência e tecnologia aqui para a nossa cidade. Eu até vou perguntar como é que funciona essa integração entre as instituições, porque a gente sabe que hoje UniOeste e UNILA, elas estão lado a lado até fisicamente, né? Uma universidade é estadual, outra universidade é federal, e o campus principal ali de cada uma localizado, né, ao lado ali na região do Jardim Universitário, ali também no próprio Parque Tecnológico Itaipu, né, tem atividades desenvolvidas ali entre UniOeste e UNILA. Como é que funciona esse relacionamento entre as instituições? Bom, nós... procuramos manter um contato permanente com a administração da universidade e avançar nas ações que faz essa integração, né? Fizemos há pouco tempo uma proposta de programa de pós-graduação, de mestrado na área do direito junto, ainda não conseguimos êxito junto à CABES, mas continua esse grupo trabalhando. Estamos nas tratativas de trazer para o interior do campus mesmo, em forma conveniada, algumas ações ou até mesmo os cursos da UNILA, né? Isso está bem em caráter embrionário ainda, mas já tem as tratativas de compartilhamento de espaços. E também a cooperação acadêmica, ela é quase que cotidiana. As bancas, nós queremos avançar também no sistema de impulsionar, não só já ocorre isso, de cooperação no ensino. Por exemplo, nós temos Vou dar um exemplo concreto. Nós temos os cursos, as engenharias. É, tem muitas matérias comuns. A gente pode fazer um movimento de intercâmbio, né? O aluno que faz engenharia com a gente, fazer uma disciplina, né, com a UNILA e vice-versa, dada essa proximidade aí. E olha, eu vou ter que chamar um intervalo aqui na programação. Na sequência, eu vou perguntar até um pouquinho sobre essa questão, né, do quadro atual do ensino. A gente teve ontem, por exemplo, uma manifestação em defesa, né, do ensino público aqui em Foz do Iguaçu. Teve participação de alunos da Unioeste, da UNILA, do IFPR. Muita gente aderiu também ao movimento. Então, são vários assuntos. Estou conversando aqui com o diretor-geral do campus de Foz do Iguaçu da Unioeste, Fernando José Martins. Rapidíssimo intervalo. Já voltamos com outras informações e participações antes do almoço. Programa Antes do Almoço volta já. 11 horas e 33 minutos. O compromisso da Copel é entregar energia e soluções para o desenvolvimento sempre com sustentabilidade. Por isso, atuamos na defesa dos direitos humanos, na garantia de condições dignas de trabalho e contra a corrupção. Se você tem uma empresa, também pode ajudar neste desafio. Acesse pactoglobal.org.br e junte-se à rede de empresas do bem. Copel, pura energia, governo do Paraná. E agora vamos falar de economia e o Consulter é sinônimo de economia. Confiram as ofertas para esta sexta-feira, dia 31 de maio. Bisteca bovina, R$ 14,79 o quilo. Coxinha da asa congelada, R$ 6,98 o quilo. Leite longa-vida Poli, 1 litro, R$ 2,38. Café caboclo, 500 gramas, R$ 6,49. Sabão em pó Omo, multiação, 1 quilo, R$ 6,99. Cerveja Brahma, retornável, 300 ml, 1,59. Beba com moderação. A quantidade é limitada por cliente e o Consulter não vende no atacado. Consulter, o super amigão. Na vida, alguns acontecimentos mudam tudo. Um filho, o primeiro beijo, um ombro amigo. Mas poder contar com um hospital referência na região, um centro clínico e de oncologia, atendimento nacional para urgência e emergência e ainda pronto atendimento 24 horas faz toda a diferença. Conheça o Itamed, o plano de saúde do Hospital Ministro Costa Cavalcante, e faça o seu com carência zero para consultas e exames laboratoriais. Consulte o regulamento no site. Itamed, faz toda a diferença. Você já sabe onde irá comprar os materiais elétricos do seu imóvel? É claro que você sabe! É na Eletromil! Conheça a nossa loja e veja os mais diversos artigos em lâmpadas, lustres, pendentes, luminárias, além de chuveiros e toda a parte elétrica para a sua casa ou estabelecimento comercial. Eletromil, Rua Stanislau Zambrick, 611 Centro, próximo ao Mufato Boici. Fone 3528-8130. Voltamos a apresentar programa Antes do Almoço. 11 horas e 35 minutos aqui em Foz do Iguaçu. Estamos de volta com o programa Antes do Almoço, trazendo para você notícias da cidade, notícias da região. 20 graus é a temperatura de momento aqui em Foz do Iguaçu. Vamos atualizar como está a movimentação de veículos no acesso a Ponte Internacional da Amizade. Você que está indo ali ao Paraguai, continua, né, registro de fila na região do viaduto da Avenida JK, tem lentidão ali da metade do viaduto para frente, né, até chegar na cabeceira brasileira da ponte, então tem um pouquinho de paciência ao fazer esse deslocamento. Estou conversando aqui no estúdio com o Fernando José Martins, ele que é diretor-geral do campus da Unioeste, Universidade Estadual do Oeste do Paraná, aqui em Foz do Iguaçu. Falamos já sobre vários assuntos, né, questão dos 40 anos do ensino superior, que estão sendo relembrados agora em 2019. E também vamos falar do momento atual, né, do ensino superior no Brasil, porque até você colocou a questão aí da... É um momento em que a universidade ela vem sendo bastante questionada, né? A gente nota isso aí em redes sociais, até nas palavras, nos discursos de algumas autoridades. Como é que você encara até esse momento atual no Brasil, né? Ontem nós tivemos uma manifestação aqui em Foz do Iguaçu. Como que você, como diretor de um campus de uma universidade pública aqui, sediado em Foz do Iguaçu, enxerga também esse quadro atual? Bom, em tempos de crise, e nós vivemos uma crise estrutural aí do país e não só do Estado brasileiro, você tem que sacrificar alguns setores. E nessa crise em especial, a escolhida, o setor universitário foi um dos escolhidos para ser questionados e sacrificados, contenção de gastos na área das universidades, retenção, ausência, estancamento no crescimento e assim por diante. Minha opinião, enquanto dirigente, mas também enquanto cidadão, eu acredito que é uma escolha equivocada, porque justamente a universidade, na característica nacional aqui do Brasil, que é responsável quase que unicamente pelo desenvolvimento da ciência e tecnologia do país. Né? Outros sistemas aí, vamos dar por exemplo os Estados Unidos, você tem muitas instituições não universitárias que fazem pesquisa, que fazem desenvolvimento de tecnologia, assim por diante. No Brasil, 95%, para ser bastante tímido na cifra, da ciência e tecnologia é desenvolvida no interior das universidades. Portanto, boa parte da capacidade de crescimento que depende de tecnologia, ciência e desenvolvimento para junto com a parada de investimentos da universidade. Né? E no Brasil, a gente está falando dos exoesqueletos do Nicolelis, nós estamos falando de projeto Genoma, também de tecnologia para boas partes, não diretamente nas universidades, mas em ensino superior. A Embraer também foi gestada nessa Constituição, ou seja, nós temos um arcabouço enorme de ações em prol do país que vão sendo retardadas com esse tipo de falta de investimento. Pois é, a gente acompanha, né, essa questão aí de que as universidades, principalmente as públicas, né, elas respondem por parte significativa da produção acadêmica hoje no Brasil, produção científica, né, mais de 90% dos artigos e publicações. No Brasil a gente tem as instituições federais, as instituições estaduais e algumas também no âmbito municipal, né, na questão do sistema público. A UniOeste, como parte integrante, né, da rede aqui de universidades estaduais, essa questão de contingenciamento de gastos e tudo mais, isso infelizmente já é algo que faz parte da rotina da instituição nos últimos anos, né? Sim, nós já estamos aí, precisar em termos de mandatos executivos, desde o segundo mandato do governador Beto Richa até os tempos atuais, sofrendo bastante com reduções, às vezes até cortes. E eu quero aproveitar a tua pergunta e fazer uma socialização aqui, que eu pensava enquanto escutava vocês falando das atividades de ontem, né? E é muito questionado nas redes sociais, que talvez a população não tenha essa compreensão. Ah, é federal, os cortes estão... O que que o pessoal das estaduais estão se manifestando junto? Os cortes, por exemplo, nas bolsas, nos investimentos em pós-graduações, afetam diretamente, porque o sistema de regulação da pós-graduação e, consequentemente, da pesquisa, ele é todo federal. Né? As nossas bolsas, quando falo de corte de bolsa de mestrado, vai cortar dos nossos estudantes também, não é só das instituições federais. E no que diz respeito aqui de Foz do Iguaçu, nós temos aí bastante, mesmo no momento atual, nós temos um contingenciamento de 20% de saída de todo o orçamento do Estado, não é só das universidades, todo o orçamento do Estado, mas que afeta nós diretamente. E em relação ao orçamento aprovado do ano passado, mesmo sem inflação, né, que deveria ser aplicado aí a perda inflacionária, nós temos aí em cerca de 25% a 30% de corte, né? De corte no orçamento no que diz respeito ao custeio da universidade. Para ser assim, bastante didático, no âmbito da UniOeste como um todo, o orçamento de custeio gerava em torno de 12 milhões ano passado e esse ano foi aprovado 9 milhões. Ah, mas falar em milhões é muito complicado. Bom, vamos para o campus de Foz do Iguaçu, né? É uma área de 21 mil metros quadrados, com toda aquela estrutura, nós recebemos em torno de R$70 mil mensais. Esse ano está R$33 mil mensais. Menos da metade. E esse dinheiro ele precisa ser usado para despesas correntes, de papel higiênico, a manutenção, a pagamento de estagiários, ou seja, chega a implicar em folha de pagamento também, terceirizado e assim por diante. Pois é, uma situação aí bem delicada, né? Como você falou, tem que trazer aqui para a realidade, porque quando falamos da Unioeste, a Unioeste tem o campus de Foz do Iguaçu, tem Toledo, tem Cascavel, tem Francisco Beltrão também, né, no Francisco sudeste do Beltrão, estado, Marechal Cândido Rondon. Enfim, Foz do Iguaçu é uma das unidades e que, né, acaba ficando com apenas uma fatia do bolo. Sim, de toda a instituição. Sim, sim. O orçamento, do ponto de vista da administração do Estado, ele vem para a Unioeste. Daí nós temos toda uma dinâmica de rateio desse orçamento entre as unidades, que tem essas cinco unidades, ainda tem a reitoria, né? E as ações estruturantes de ensino, pesquisa e extensão, elas são gestionadas pelas pró-reitorias afetas. E como é que vocês vêm trabalhando até essa questão para que a limitação, né, nos recursos que chegam não afetem também as atividades, né, como pesquisa, extensão e o próprio ensino? Infelizmente, afetam, né? Nós temos trabalhado muito para manter o ensino funcionando. É, trabalhado muito para manter o ensino funcionando, porque para nós, assim, entendimento é a prioridade. E nessa questão, ele afeta no seguinte sentido, vou dar um exemplo bem concreto, livros, pode até dizer que nós não temos mais livros de papel hoje, mas afeta também o eletrônico. Nós tínhamos uma reposição contínua de compra de acervo bibliográfico de livros e tínhamos também a assinatura de uma biblioteca virtual, digital, né? Cortamos, né? Quase 4 anos não tem nenhuma... Desligamos a biblioteca digital porque cobra assinatura mensal e não compramos mais livros, né? E isso se reproduz em todas as áreas, né? Temos tido um baque na qualidade de ensino que é significativo. E assim priorizamos para que a meninada continue tendo aula, que é o mínimo. Mas, com certeza, esses cortes como um todo afetam a qualificação dos profissionais, sim. Agora, pois é, né? É preciso aí conscientizar, né, a população quanto à importância dessa luta pela universidade pública, enfim, é algo aí que coloca em jogo, inclusive, né, o futuro aí dos profissionais, enfim, impacto econômico direto no país também, né? Sim. Tem estudos que estão circulando nos grandes jornais, evidenciando que, no caso do sistema universitário, cada real aplicado tem retorno de R$4 socialmente, né? Cada real aplicado na universidade, ele retorna R$4 para a sociedade. Ah, o professor está falando isso só para enganar o pessoal nessa época de crise. Pensem, raciocinem comigo, né? Você tem uma estrutura como a nossa aqui, vamos colocar a Unioeste e Unila, né? Gera mão de obra para a cidade, gera circulação econômica do salário dos professores, dos servidores, a circulação dos estudantes, sem contar que nós geramos estágios, campos de estágio. Eu acredito que mais de 500 estudantes dos 2.000 da Unioeste fazem estágio nas empresas. Isso consegue uma mão de obra para as empresas e uma sustentação para esses estudantes. Aplicamos, quando você desenvolve uma pesquisa, você compra insumos, você compra passagens, você compra materiais de expediente, está aplicando no comércio local. Então, esse conjunto que faz esse movimento de 4-1 aqui. E até a gente vê aí na guerra de informações e desinformações que a gente vê nas redes sociais, frequentemente aparece um comparativo, digamos, do custo, né, que um aluno tem. Quanto isso representa para o Estado, né? O custo de um aluno numa universidade pública e quanto custa um aluno numa instituição particular, uma faculdade, um centro, sim, universitário. Dá para fazer esse tipo de comparação? O que é que você analisa até quando vê esse tipo de número? Infelizmente, os sistemas são muito diferentes, né? Você, por exemplo, vamos pegar Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu, você não tem nenhuma universidade privada. Você tem centro universitário, faculdade, assim por diante. E qual que é a grande diferença? A universidade se compromete a fazer, indissociavelmente, ensino, pesquisa e extensão. Então, você tem, vou falar pela Unioeste, 5 mestrados e 1 doutorado na universidade. Qualquer uma das universidades, das instituições privadas aqui, não tem nenhum mestrado, doutorado próprios. Porque é justamente pela sua natureza. A universidade privada, e ela se concentra basicamente no ensino. Não que não faça pesquisa e extensão, né? Não estou querendo desqualificar. Mas a vocação, a missão e a obrigatoriedade dela é com o ensino. Agora, quando você faz pesquisa e você faz pós-graduação, vai agregar no preço. É uma questão de valorização. Na prática, a universidade pública custa mais porque ela trabalha em mais setores, né? E pesquisa, para você ter resultados significativos, precisa de investimento. Para você fazer uma pesquisa para construir as vacinas que nós tomamos por aí, não é barato. Você tem que ter insumo e assim por diante. E a pós-graduação em estrito senso, tanto é que nós atendemos aí quase que... não tem números para precisar, mas a grande maioria dos professores mesmo das universidades privadas vão fazer mestrado onde? Conosco nas públicas. Então essa estrutura, ela é mais cara justamente pelo maior leque de serviço que oferta, né? Conversei aqui com o Fernando José Martins, diretor-geral do campus da Unioeste em Foz do Iguaçu, né? Falamos sobre vários assuntos e reforçaram que o convite até para as pessoas, né? Enfim, as sessões ali na Câmara Municipal, elas são justamente abertas. Na quinta-feira, então, você estará lá na Câmara falando um pouquinho sobre essa programação dos 40 anos da chegada do ensino superior aqui a Foz do Iguaçu? Sim, estaremos lá. Também um professor que foi aluno dessa primeira turma fará uso da palavra. Exporemos de forma bastante sintética esse bate-papo e principalmente fazendo o convite para as demais ações. Fernando, muito obrigado pela participação aqui na RCI. Eu que agradeço, Guilherme, ouvintes.